glória ao teu nome, Jesus. Com palavras de amor, conquistou meu coração. Com palavras eu canto e declaro que és santo, és meu Deus, meu Senhor. Com palavras de amor conquistou meu coração. Com palavras eu canto e declaro que és santo, és meu Deus, meu Senhor. Aleluia, aleluia.